São 9:50, 9:50 da manhã, 23 graus e a temperatura no centro de Foz, temperatura bem agradável nesse começo de final de semana. A Prefeitura de Foz do Iguaçu repassou aos representantes dos conselhos tutelares do IPOIS os últimos equipamentos, 2 refrigeradores e 2 bebedouros recebidos do governo federal. Os equipamentos fazem parte de um pacote para a reestruturação dos conselhos tutelares em uma ação entre a Secretaria de Gestão Política e Direitos Humanos do governo do estado. O objetivo é apoiar as prefeituras municipais nos processos de qualificação da rede local, fortalecendo os conselhos tutelares enquanto órgãos estratégicos do sistema de garantia de direitos, fomentar o acesso e o uso do sistema de informações para a infância e adolescência junto aos conselheiros tutelares. Está comigo agora na linha Jairo Cardoso de Souza, conselheiro e presidente do Conselho Tutelar 2, o Conselho Norte de Foz do Iguaçu. Bom dia, Jairo, seja bem-vindo à CBN. Boas notícias para vocês, então, é? Bom dia, Valdecir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, aí da nosso município aqui de Foz do Iguaçu. Ótima notícia, né? O governo federal, através da Secretaria do Ministério de Direitos Humanos, né, tem o programa, o kit do conselheiro tutelar. Esse kit, ele compreende um veículo, né, uma impressora, 5 computadores, um refrigerador e um bebedor, né? Nós aí agora, no dia 18, completou um ano de implantação e de operação do Conselho Tutelar Norte e nessa semana, no dia 19, se eu não estou equivocado, acabamos de receber, né? Já vimos recebido o veículo, as impressoras, os computadores. Aí, para completar o kit, né, nós fomos na Secretaria de Administração, junto ali ao diretor de patrimônio, que repassou para nós aí o bebedor, né, e o refrigerador, né. Hoje, se a população vir procurar os conselhos, vai pelo menos aí poder também, nós oferecemos, além do atendimento, uma água fresca, né, do nosso conselho tutelar. Jairo, como que está o movimento aí nos conselhos? Como que a população tem procurado os conselhos? Já nós acompanhamos o dia a dia de vocês no apoio aí à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Polícia Civil em determinadas situações, mas a procura direta, como que está sendo feita e como que o conselho vem trabalhando com os demais órgãos para tentar levar um pouco mais de proteção para as nossas crianças e adolescentes? Olha, Valdecir, sempre no início do ano a procura é muito grande quanto a violações de direitos de vagas em CMEs, em escolas e em colégios, né? Então, no início do ano, essa demanda é muito grande, né? Por falta de vagas, né? Então, é um fluxo muito grande que nós atendemos devido à negativa do serviço nas áreas da educação, em especial a educação infantil, né? E o Conselho Tutelar, que tem o órgão que tem uma das atribuições, que é requisitar os serviços, né? E, após a negativa, fazer representações junto ao Ministério Público. Na questão da procura de vaga para a educação infantil, já existe uma representação. E aí nós estamos em parcerias, cobrando a questão das vagas na rede estadual, inclusive, também, que está com muitas faltas de vagas, grande quantidade de adolescentes em lista de espera, e o Conselho Tutelar está brigando, requisitando serviços para que cesse essas violações. O que que a gente pode esperar para os próximos dias aí? O Conselho vem se fortalecendo a cada dia mais e a gente percebe que vocês, com estas parcerias com outras instituições, estão conseguindo ampliar um pouco mais o horizonte. Nós ainda temos uma demanda muito grande de atendimento em Foz do Iguaçu? Temos, Valdecir. Porque a violação nós não temos como antecipá-la e prever, né? Elas surgem no dia a dia, no cotidiano, no familiar, na comunidade. E agora, com equipamentos novos, fornecidos aí pelo governo federal, tínhamos até então a dificuldade de veículos, agora temos veículos, temos computadores, né? Ainda falta, por exemplo, a internet com a capacidade para que nós pudéssemos lançar os dados e o governo federal, o governo estadual, municipal, ter acesso a esse sistema e conhecer as violações, né? E agir nos principais focos. Mas o Conselho Tutelar, com 5 membros aqui da região norte e 5 da região sul, todos empenhados, enganjados, sempre que surge um caso, uma nova violação de direitos, com prontidão, né? Então, as parcerias que nós temos aí com as forças da Guarda Municipal, do CREAS, do CRAM, do CRAS, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né? Sempre tem dado suporte quando necessário, a garantia da integridade física do conselheiro, e as ações estão surgindo e as violações, assim que detectadas, cessadas, né, com uma brevidade de tempo maior, né? Quanto às outras violações, que no caso que são de maior proporção, depende de um prazo para o município se adequar, para o estado se adequar, quanto à disponibilidade de vagas em creche, em escola, isso também o Conselho Tutelar vai propor nos próximos dias uma audiência pública para debater principalmente a educação infantil do município, né, e procurar meios para que essas violações, essas negativas, estejam cessadas. Jairo, muito obrigado por sua participação. A gente espera que o Conselho Tutelar não tenha muito trabalho, porque quando tem que agir é porque alguma coisa está falhando, a família falhou, o sistema falhou e há crianças em risco. Nós vemos dioturnamente aqui, eu gostaria de dar esse testemunho, de muitas crianças nas ruas, principalmente as de origem paraguaia. O Conselho tem conseguido trabalhar com estas crianças, porque são as famílias que trazem e exploram essas crianças nas ruas de Foz do Iguaçu. Confere essa informação, Jairo? Olha, Valdecir, é uma problemática muito grande que nós temos no município, em virtude da situação de fronteira. E essas crianças, essas famílias são de origem indígenas, né? Geralmente a maioria proveniente do país vizinho do Paraguai. E devido ao controle ou à falha, vamos dizer assim, do fluxo de pessoas na nossa fronteira, comumente eles atravessam, e até porque o indígena ele tem liberdade, né, de tráfego, não precisa apresentar a documentação. Sempre que acionado o Conselho Tutelar, né, como a situação de geralmente é família, a assistência social dá um apoio para nós, entregamos ao consulado paraguaio, né, para que eles dêem encaminhamento. Estamos procurando uma alternativa junto com a Polícia Federal. O Conselho Tutelar já fez blitz, inclusive, na região de fronteira da aduana, que é de competência federal, mas a gente para procurar achar uma saída e minimizar esse fluxo dessas crianças que vem ser explorada muitas vezes por familiares. Como nós não podemos dar o prosseguimento do outro lado, que seria essas famílias em acompanhamentos, em programas sociais, nós estamos entregando para o consulado e cobrando do consulado uma posição, né, que cesse essa violação aí, essas crianças, isso, muitas vezes crianças de colo, inclusive nós encontramos, sendo explorada, e você encontra num canto, numa árvore, proximidade, os pais. Também pedimos para a população que não dê esse tipo de esmola, né, para que nós possamos cessar essa violação. Vamos procurar, estamos já em conversão com os órgãos competentes, e um apoio da população e não dar esmola. Pode ser essas famílias de origem indígena, pessoas, adolescentes, crianças brasileiras, denuncie para o Conselho Tutelar, que nós vamos aplicar a medida de proteção, mas não dê esmola, que não estará contribuindo, né? Vai estar viciando e fortalecendo ainda esse comportamento, né, nos sinaleiros.